um ponto de flexionamento no portão 01. Gol no 85, tem que dar informação e antes para saber. 723, solo aos 431219. 219, boa noite, 533. 662, completo final, chame turno no 8.95. Quatro no transponder, por gentileza, aguarde para o cotejamento. Salvador Web 576, retorno, se escuta. Webjet 5723, boa noite. Táxi lento via Alfa e aguarda para ingresso no pátio principal. A posição de destino prevista é 05, porém vamos aguardar o Boeing da Gol iniciar o pushback na mesma, ok? Gente, táxi lento pela Alfa, aguardando ingresso no pátio principal para a posição 5, Web 573. Confirmando, foi o gol no 974? 9074. Gol 9074, pushback, acionamento autorizado, chame táxi. Mará, 9074. 3603, decolado aos 44, controle 1, no 9, decimal 8, bom gol. 198, obrigado, boa noite, bom trabalho. Chegou o gol 1885, 360 para São Paulo, Guarulhos, operou 850, decolada 10 com curva direita após a decolagem na saída da EL, Leda Bidev, controle 198 e a Ascona 5114, gol 1885. Cotejamento correto, confirme, portão? 6. Gente, entrando pushback, funamento 612, gol no 885. Chama. 300, vigilância com referências, autoriza a rede, Leda. Oi, Leda. Obrigado. Inicia a remetida. O que está iniciando o pushback acionamento no 05, quando mesmo ingressar no pátio 3, está autorizado ingresso via Juliette para a posição 05, ok? Atento ao gol, iniciando o pushback no 5, após ingressar no pátio 3, está livre, ingresso via Juliette para a posição 5, Web 723. Sobe até 2 mil pés, está 3662. Ao atingir 2 mil pés, curva esquerda na proa 360. 2 mil pés, ao atingir esquerda na proa 360. Está 3662. 612, desce para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil no 014, ajuste na 612. Para o táxi com 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna Campinas. Tio senhor, alguma coisa errada aí. Vou checar com a turma. Dando e atente para o parqueamento do Boeing da Webjet, que vai parquear até o 05. Após o parqueamento do mesmo, autorizado continuar o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0. No ponto de espera, transfere a torre 1 no 8.95, o ajuste no 0, 1 no 4, bom voo. Gente, autorizado táxi até através do portão 6. Após o táxi do tráfego, vai prosseguir Juliette Alfa, ponto de espera 119.95. 0114, voo, 1601. 3662, curva esquerda, vou em prova 270. Só 2 minutos para a final esquerda da 10. Chaneme 310, identifique desse motinho 080 na chegada Mari. Identificou 080 na Mari, 310. Só confirmando, poderia confirmar os dados novamente, gol 9774? 904744, por favor, 2:19, alterna Salvador. E o pés ajuste no 014. 4000 comigo 14, então 3258. 4 bom voo. Sim, só confirmando. 9074. Mantenha 3.000, 6601, ponte espera da 10, pronto. 601, boa noite, autorizado, ingresso de decolagem, pistão no 0, 120, grau 08. Sim, autorizado, ingresso de decolagem, no 0, gol 1601. Livre. 662 esquerda, complete a esquerda, 160, autorizada final. 160, autorizada final. Chanel 612, desce para 2000 pés. Ajuste no 014, autorizada final no 0. 2000 no 0, não passa autorizado final no 0, Chanel 612. Jet 5827 na escuta do solo agora. Autorizado, chame táxi, Webjet 5827. Zoom 4070, delta 050. Para o 050, Zoom 4070. 62, tente contato, torre 1895 para completar sua aproximação. Controle 6602. Prossiga. Se for necessário, faça 3602 aqui, segunda pela esquerda, tá bom? Ah, prossiga na redução, já tem separação para seu pousar, tem 5 milhas. Ok, reduzindo, vou entrar na 6602. 6258, 2000 pés, ajuste no 014. 2014, 3258, está 1-0. Autorizado, fusão 1-0, está 3-0. Nós chamamos 3 chamadas antes dessa contestação. O senhor não estava ouvindo a gente nessa frequência? Eu recebi a segunda chamada e respondi recebi com um pouco de interferência e respondi um pouco depois. O senhor já tinha chamado o controle novamente. Naquela primeira vez? Sim, na primeira vez. Então, algum problema de comunicação. Nós chamamos essa a torre, o Kappa. Então, estamos a livre pouso agora, estamos perdendo a 2. Eu Positivo, vento permanece. 1.00 graus, 1.00 mais. Correio 074, mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso, pistão no zero. Final, complete a aproximação, chame 2 no 86, vamos pro... correção. 1 no 895. 895, chame 62 e 95. 3858 atualizada, final. Gente, reportarei estabilizada, 3858. Zul 4070, vetor sequenciamento, mantenha proa 040, limite ao lote. Proa 040, eviteração, limite ao lote, azul 4070. Afirmativo, desça para 3.000 pés, ajuste no 014, azul 4070. Para 3.000 pés, 4070, cor do 04. É 310, desce para 4.000 pés, ajuste no 094. 4.014, 6310. Informação Yankee, Brasília, autorizado nível 360, via Pesulu 17. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.8 e aciona 5126 no transponto. Autorização Brasília 2, corrigindo 360, Pesulu 17, decola da 10, direita, Gole Ofito 19.8526, Tantrei 561, na ponte 09. Cotejamento correto, chame para o pushback saneamento no gate 09-3351. Táxi trip 5216, POB 64, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5216, táxi autorizado via Pátio Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, e o ajuste no zero, 14, bom voo. Gente, Pátio Juliette Alfa, quando o plano 11895. Muito obrigado, uma boa noite. Trip 5216. Salve, Salvador, tá 3662, táxi Alfa, importante, ou táxi foi Juliette para ingresso. Alfa vai plantar a rotina de ingresso a 3627. Webjet 5827, confirme o POB. Gente, após a passagem do ATR da trip à direita, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no zero. Ponto de espera chama torre em 118.95, ajuste no 014, bom voo. Ajustado em 14, oficina do ATR, após ele, prosseguimento de Alfa. Obrigado. Salvador, boa, web 5836, diretor, autorização Recife 330. Afirmativo, apenas um instante para a cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju. Beleza, escuta. Torre Salvador, boa noite, tá 3858, a passagem a Serra. Baixo travado. 3858, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pista livre. 1.00 graus, 1.12 a nós, ajuste no 014. Guarda pista livre, 1014, stand 3858. Banner 6212, solo 57, 1.21, decimal 9, liberado. Libera 219, no Xará 6213. Agora no solo para ver então sua interferência, ele tem que saber se é o nosso aeronave ou se ele é uma comunicação com a torre, tá? E com o solo. Gente, o senhor é o primeiro a reclamar com relação a essa interferência aqui do solo, entendeu? Nas frequências, tanto na torre também. Eu vou checar com a próxima aeronave e a gente informa aqui, ok? É, a gente está ouvindo enquanto o senhor transmite, são pessoas conversando lá atrás. Parece interferência ou a sala está congestionada, eu não sei de definir para a senhora. Gente, eu vou checar aqui e vou averiguar aqui com os colegas. Muito obrigado pela informação. Fala Salvador, boa noite, Oxenai 6212. Oxenai 6212, boa noite, táxi Alfa, repórter Anjo, táxi Juliette, para ingresso. Alfa, repórter Anjo, Juliette, Oxenai 6212. Putan 3662, o portão de destino é o 03. Preferi ingresso via Juliette para o mesmo. Azul 4070. Torre Salvador, Azul 4070. Aguardando autorização para pouso, Azul 4070. 2858, livre pouso 080 graus, 089. Livre pouso na 10 da 3858. Bom 9074, decolar 259, controle 119.8, mão voo. Bono 198 no botão 05. Só o Webjet 5836, na escuta? Afirmo, prossiga. Como recebe a frequência do som? 5%. Gente, graças. Manda Juliette, Oxenai 6212. Oxenai 6212, ingressa via Juliette, posição 1-1, parte principal. Juliette, posição 1-1, Oxenai 6212. Salvador, boa noite, FJ527, pode esperar o 09. 5827, número 2, aguarde coisinha. Mantém agora-se como número 1. No ponto de espera, aguardando para ingresso. Mantenha a guarda, muito obrigado. 3858, solo aos 2200, 121 decimal 9, liberando a direita. 9, liberando. Quatro livre de decolagem que estamos usando. Tem decolagem, 3858, boa noite, táxi via Alfa, reportante, o táxi é Juliette para ingresso. Via Alfa, antes da Juliette para ingresso, 3258. Na 6310, complete sinal, chame turno no 8, 895, 6310. Livre pouso, vento 090 graus, 089. Livre pouso, Azul 4070. Decolado 01, controle 119, decimal 8, bom voo. 119,8 grato, boa noite, trip 52 no meio. Torre Salvador, boa noite, Oxenai 6310, uma milha e meia de Simbra, baixar de chegada. Oxenai 6310, boa noite, continua a aproximação, número 2, aguarde formação de pista livre, vento 120 graus, 10 mais, ajuste 10 no 4. Aguardando pista livre, 6310. Boa noite, trip 52, 1 no meia. Trip 52, 1 no meia, sobe para nível 150, contato radar, vigilante. Uno 50, vigilância, trip 52, 1 no meio. São 3858, ingresso via Juliette, posição número 7. Juliette 07, 382. Voo 398, voa Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés, voando Duna, o no 0 no 4, um ajuste, voando 398. Zero 070, solo 03, libere via taxi Fox, chame 1219. 219 pela Fox 4070. 216 da trip foi Aracaju. Aracaju, trip 5216, obrigado. 070, livrou pela Fox. Azul 4070, boa noite, taxi via Alfa, reportando sua taxi foi Juliette para ingresso. De Alfa, reporta antes da Juliette, 4070. Bono 398, desce para 2000 pés, autorizado a final 10. Desce para 2000, autorizado a final da 10, Bono 398. Bono 9074, chama Centro Recife, frequência 12685. Alterno 2545. 2685 com 2545, voo 9074, até mais. Mais. Mais. 4070, ingressa via Juliette, posição de número 8, pátio principal. Juliette para 8, 4070. Alô. Salvador, da 3561, Portão 9, para pushback, acionamento. Então, 3561, inicia de imediato. Então, 3561, atento para o Embraer da Azul, que vai está ingressando agora via Juliette, vai parquear até o 08. Atentando ao mesmo, está autorizado no 09, chame para o táxi. Se atento ao Embraer, vai ficar chama táxi 3561 na datação. Azul 4070, na escuta? Na sua escuta, sente da aeronave da TAM, está iniciando puxo no 09. Sim. Obrigado. Nosso simulador voo no meio do trecho, está pronto para acionamento na posição. Livre acionamento, chame para o push, gol 16, 13. Livre acionamento, vai começar o push, gol 16, 13. Paulo Salvador, boa noite. Oceanair 6310, livrou, ingressou na Alfa. Oceanair 6310, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi Juliette aguardando. O portão de destino será o 10, porém já temos o Airbus da TAN iniciando no 09, ok? Um pushback. Ok, táxi lento, Alfa aguarda antes da Juliette, 6310. 37, decolada 07, controle 198, bom voo. 198, tá ligado. Controle, Salvador, Abjet 527 decolou. Decolou, quando possível, direto da EL, direto Leda. Abjet 527, sobe para o 380, vou em Leda. Direto Leda, obrigado. No 885, no 6, para pushback acionamento. Bom, no 885, por gentileza, aguarde apenas um instante pushback acionamento no 612. Dentro de alguns instantes, o Airbus da TAM, no 09, vai iniciar o táxi e após o mesmo tem um parqueamento do Airbus da Oceanair para o 10, ok? Gente, aguardo o 885. Alô, gol no 613, está pronto para o pushback. Livre pushback, chame táxi, gol no 613, no 01. Vai chamar o táxi, eu vou meio. Dois mil pés autorizada, final 10. 2000 pés, 3152. Nove complete final, chame torre no 8 decimal 6. Ô coetão, 1 no 8, 9 5. 1895 chamar, 398. 3 e 35, 179 a bordo. São 3561, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0. Ponto de espera torre 118 decimal 95 e o ajuste no 0 14, só confirmando o POB? 179, 179, 1014 a... Pátio Juliette Alfa, quanto foi 18, 18, 9, 5, tá pra aí, 5 mesmo. 1100 graus, 089, ajuste 10 no 4, livre pouso, pistão no 0, gol no 398. Livre pouso, gol no 398. Bravo. Obrigada. Voltando. Confirma a condição da pista molhada? Pista seca, ok? Pista seca. E obrigado. Estamos com um problema de comunicação, estamos checando. É, você pode informar como está nos recebendo? 5/5. Muito obrigado. Passaredo 2224 ainda não possui o plano no sistema, assim que obtiver o plano estarei copiando, ok?